interior das lojas varridos. Estou andando por aqui vendo várias loucuras de promoções. Olá, Wagner. Estou aqui no corredor de televisores e me deparei com uma linda TV de LCD de 103 polegadas. Ai, Wagner! Você sabe quanto que tá essa TVzinha, Wagner? R$87! Wagner, menino! A fritadeira aqui tá muito barata, tá custando nadinha. R$38! Ai, ai, ai! Leite em pó Getúlio Vargas por apenas R$99. Ai. E acumulando o valor de compras de R$3.000, você ganha uma caixa de pis e um anão de jardim. Lojas Varrido, onde o seu lar é uma loucura!